não brilha por mim. Num céu de estrelas muitos coloridos, existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilha por mim? Num céu de estrelas muitos coloridos, existe uma que eu não colori. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Só não brilha por...